Point, and then we're going to start with my radiation and say that our watch monitors silenced. Non preso con il mio primo energia, poi sto parlando. No responding to 15.25 contro il mio reservista. Vitória, 199, Mala 25. Comando 7 segurado, bom dia, Justino 05, avistado, autorizado por Justino 0, venha pro caldo. ligado, o táxi automatizado que ainda até o ponto de espera, sistema 0, é parte pronto, ajuste no 0. Bom dia, Conte 9073, WZDS 90. Conte Carlos 9073, bom dia, registro 05, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardamos pista livre, Conte. controle Salvador, Polo 20, décimo 8. 208, Azul 5, Polo 2000. Salvador, bom dia, Azul 5, Polo 2000. Azul 5, Polo 2000. Contato na dama decolagem, você vai dar um voo transterrestre para o voo 300. Dia A, por 1, LF, para 300, Azul 5, Polo 2000.

Contato 2000, 2000. azul 277 Por favor, mais alto uniforme, agora autorizado pelo controle, Aracaju direto, descer. está autorizado a sinal de telefone 0 para 2 e 3, ao 1 0 1 5 vai com estabilidade.